Ela era uma necromante experiente, mas o que surgiu da terra não era truque, e seu grito de terror rasgou a noite. O que fez uma bruxa temer o que evocou? Uma capa rasgada descansa sobre o chão de terra batida de uma caverna escura. E se a bruxa realmente trouxe o profeta Samuel dos mortos? Nos próximos minutos, revelaremos o que o hebraico original diz sobre essa perturbadora aparição bíblica. O rei de Israel está de joelhos. O homem que outrora liderava exércitos com a fúria do próprio Deus, agora se esconde nas sombras da noite, disfarçado e tremendo. Ele cruzou as linhas inimigas, não para lutar, mas para implorar por uma resposta. Qualquer resposta. O céu se fechou para ele de forma absoluta. Os profetas estão em silêncio. Os sacerdotes foram massacrados. O Urim e o Tumim, as pedras sagradas de revelação, não brilham mais. Os sonhos não trazem mais visões, apenas o terror de um fim iminente. Diante dele, uma mulher condenada por sua própria lei joga pó sobre o fogo. Ela é uma necromante, uma evocadora de espíritos na aldeia de Endor, uma prática que o próprio rei havia punido com a morte anos antes. Mas o desespero tem o poder de reescrever as regras da fé. E então, o ritual começa. O ar na caverna pesa. A mulher olha para as sombras e, de repente, solta um grito ensurdecedor. Um grito de puro terror que ecoaria pelos milênios seguintes. Ela cai por terra, não como uma charlatã que encena um truque para um cliente crédulo, mas como alguém que acabou de ver a ordem natural do universo ser rasgada ao meio. O que ela viu emergir da terra não era um truque de fumaça, não era uma ilusão barata. O texto bíblico descreve um encontro que desafia tudo o que achamos que sabemos sobre a morte, a magia e a soberania divina. A figura que se levanta da escuridão fala com autoridade, fala com ira e carrega uma mensagem de condenação que se cumpriria em menos de 24 horas. O mistério não está apenas no que aconteceu naquela noite. Está no fato de que este evento foi registrado, preservado e canonizado nas Escrituras. A silhueta de um rei disfarçado caminha sob a luz fria da lua, afastando-se do acampamento militar de Gilboa. Para entender o peso do que está prestes a acontecer, precisamos voltar os olhos para o Vale de Jezreel. O exército filisteu está acampado em Sunem, uma força militar esmagadora, sedenta por sangue israelita. Do outro lado, no Monte Gilboa, Saul observa as fogueiras inimigas. O texto de 1 Samuel, capítulo 28, diz que o coração do rei tremeu violentamente. Saul está completamente isolado. Ele havia passado anos caçando Davi, o ungido de Deus, e no processo destruiu sua própria base espiritual. Em um ato de zelo religioso no passado, Saul havia expulsado de Israel todos os médiums e adivinhos. A lei de Moisés era clara no livro de Levítico, que qualquer um que consultasse os mortos seria cortado do meio do povo. Mas a ironia é cruel. O mesmo rei que expurgou a magia de seu reino, agora ordena aos seus servos: "Busquem-me uma mulher que consulte os espíritos." Eles encontram uma em Endor, a poucos quilômetros do acampamento inimigo. Saul veste roupas comuns, cobre o fusco e viaja na escuridão, arriscando a própria vida para cometer o pecado que ele mesmo havia criminalizado. Chegando à caverna, ele faz o pedido impensável: "Faça subir para mim aquele que eu disser." E ele pede por Samuel, o profeta que o ungiu, o profeta que o rejeitou, o homem que já estava morto e sepultado em Ramá. A mulher usa suas artes. O termo hebraico usado para descrevê-la é Baalat Ob, que literalmente significa senhora de um espírito familiar ou dona de um ritual de necromancia. A palavra Ob carrega o sentido de um som oco, um murmúrio que vem do pó da terra. E foi aí que o texto começou a não fazer sentido. Quando a mulher finalmente vê uma figura subindo, ela entra em pânico. Ela grita e imediatamente reconhece que o homem disfarçado é o rei Saul. Mas por que o grito? Se ela era uma necromante profissional acostumada a lidar com o oculto, por que a aparição a aterrorizou a ponto de perder o controle de seu próprio ritual? E mais intrigante ainda, quando Saul pergunta o que ela está vendo, ela responde usando uma palavra específica no hebraico. Vejo Elohim subindo da terra. Elohim, a mesma palavra usada para seres divinos ou para o próprio Deus. O que exatamente emergiu daquele chão de terra batida? Um pergaminho amarelado é desenrolado por mãos trêmulas, revelando letras hebraicas antigas que dividem os estudiosos há séculos. Mas o que ninguém percebe nesse versículo é a precisão assustadora do que acontece a seguir. Quando nos deparamos com este texto, a primeira reação natural é o ceticismo teológico. Como poderia uma bruxa pagã, usando magia proibida, ter poder sobre o espírito de um dos maiores profetas de Israel? A Igreja primitiva debateu isso ferozmente. Tertuliano e Agostinho, pilares da teologia cristã, argumentavam veementemente. Não era Samuel, era um demônio, um espírito enganador assumindo a forma do profeta para empurrar Saul de vez para a destruição. Afinal, as trevas não têm autoridade sobre os santos que descansam em Deus. Lutero e os reformadores seguiram a mesma linha. Para eles, aceitar que a bruxa invocou Samuel seria validar a necromancia. Outros comentaristas sugeriram que tudo não passou de um teatro. A mulher, sendo uma charlatã habilidosa, teria reconhecido Saul desde o início, fingido o grito e usado ventriloquismo para imitar a voz do velho profeta. Mas se isso era verdade, por que o texto silencia sobre qualquer engano? E aqui começa a parte que a maioria dos comentários ignora. Se lermos o texto original de 1 Samuel 28, o narrador bíblico, que é inspirado e não tem motivo para mentir, nunca chama a aparição de demônio ou espírito enganador. O texto diz literalmente, e Samuel disse a Saul. Não a visão disse, não o espírito disse. Samuel. A tradição rabínica judaica e o antigo livro apócrifo de Eclesiásticos assumem uma postura radicalmente diferente. Era realmente Samuel. Eclesiásticos 46:20 afirma categoricamente que, mesmo depois de dormir, Samuel profetizou e mostrou ao rei o seu fim. Se a magia negra era uma abominação, por que o próprio texto afirma que foi o profeta que subiu? Guarde esta palavra, subiu, ela vai importar daqui a pouco, porque a mensagem que sai da boca dessa aparição não soa em nada à lisonja de um charlatão ou à mentira de um demônio. Demônios mentem, confundem e seduzem. Mas a voz na caverna de Endor não oferece conforto, ela não oferece falsas esperanças de vitória. Ela entrega a teologia mais pura, dura e devastadora de todo o Antigo Testamento. Uma profecia tão exata que se cumpriria nos mínimos detalhes antes do próximo pôr do sol. Fumaça espessa de um braseiro de bronze distorce as sombras na parede da caverna, enquanto a voz do além quebra o silêncio. O que vem a seguir não está em nenhum sermão que você já ouviu. A chave para decifrar este mistério milenar não está no que a bruxa fez, mas no que ela não conseguiu fazer. Olhemos novamente para o momento do grito. A gramática hebraica sugere algo sutil, mas monumental. A mulher grita porque a aparição acontece antes que ela termine, ou nem sequer comece o seu ritual de evocação habitual. Ela não controlou a subida do espírito. Ela foi atropelada por ela. Deus não atendeu Saul através de profetas vivos, nem por sonhos, nem pelo Urim e Tumim. Mas em sua soberania absoluta, ele decidiu usar o próprio cenário do pecado de Saul para entregar a sentença final. A bruxa não invocou Samuel. Deus enviou Samuel. A mulher gritou de pânico porque percebeu que uma força infinitamente maior que a sua feitiçaria havia invadido o recinto. Ela esperava um espírito familiar murmurante. Ela deu de cara com a fúria do céu irrompendo do pó da terra. E quando a figura fala, as palavras são como golpes de martelo. Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Pergunta o espírito. Saul, com o rosto em terra, confessa seu abandono absoluto. A resposta de Samuel é a culminação de uma tragédia que começou anos antes. Ele diz: O Senhor rasgou o reino das suas mãos e o deu a Davi. Lembra da capa rasgada do início? Finalmente faz sentido, e a resposta cria um problema maior. Anos antes, no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel virou as costas para ir embora. Saul agarrou a borda da capa do profeta e ela se rasgou. Naquele dia, o profeta vivo disse: "Assim o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel." Agora, o profeta morto volta a cobrar a dívida daquela mesma capa rasgada. O espírito conclui com a sentença de morte: "Amanhã, você e seus filhos estarão comigo, não no céu ou no inferno, mas no Sheol, o reino dos mortos, o destino de todos os mortais na compreensão hebraica antiga." Saul cai estendido no chão, sem forças, esmagado pelo peso da verdade. A mulher, que deveria ser a mestra do oculto, termina cozinhando um bezerro para alimentar o rei condenado. Uma mesa fúnebre antes da batalha final. Mas se Deus já havia rejeitado Saul, por que quebrar as regras da vida e da morte apenas para dizer a um homem arruinado que o seu fim havia chegado? Uma capa de ouro amassada na poeira reflete os últimos raios de sol no Monte Gilboa. No dia seguinte, a profecia da caverna se cumpre com uma exatidão implacável. Os filisteus massacram o exército de Israel, os filhos de Saul, incluindo Jonatan, caem mortos em batalha. E o próprio Saul, ferido por flechas inimigas, lança-se sobre a própria espada para evitar a captura. O silêncio de Deus finalmente havia sido quebrado, mas a resposta custou a coroa, a dinastia e a vida do primeiro rei de Israel. A história da bruxa de Endor não é, no fim das contas, sobre o poder do ocultismo ou sobre a mecânica da vida após a morte. É um testemunho assustador de que nem mesmo o reino das sombras está fora da jurisdição divina. A necromante foi apenas uma espectadora aterrorizada diante de um Deus que não pede permissão para intervir, seja na luz do templo ou nas trevas de uma caverna clandestina. O silêncio dos céus, às vezes, carrega um peso muito mais esmagador do que qualquer voz que possa ecoar da terra. No nosso próximo episódio, investigaremos Enoque, o homem que nunca morreu. Descubra o mistério do patriarca que caminhou com Deus e simplesmente desapareceu da face da terra. A fumaça do braseiro continua dissipando-se no ar frio do deserto, guardando os segredos daqueles que ousam atravessar a fronteira entre os dois mundos.